Confirma o nível que vai manter. 190 para Maceió. Gente, foi Conde, aguarde instruções de controle. Conde, aguardando. CR 2580, contato radar, suba para o nível 190, voando Conde. Até o 190, voa Conde, 2580. Já 3662, vou em Duna, desça para 2000 pés. Direto Duna, 2000 pés, 3662, graças. Sim, vou estar 48, próximo direito no 1. Direita 2 1, 3 8. Salvador, Buenas, 3858, Libra. 3858, 30 táxi Alfa, posse Juliette, posição 02. Alfa, Juliette, posição 02, 3858. Uma Lima Fox, controle Salvador, boa noite, aciona identificação, desça para 3000 pés, o ajuste no 0, no 5, foi Duna. Autorizado 3000 pés, Lima Fox. 3000 pés. Comandante Canário. Tira. Controle Força Aérea 2580. 0, change 1, 990. Gente, 253. Alô, Gol 2043, na posição 7, pushback, acionamento. 2043, autorizado, push, chama táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, o Gol 2043. Alfatão, Eco Zulu November, está agora 50 milhas do noroeste do VOR Salvador. Sub mantenha nível 1 no 5, serviço radar terminado. Para informação de voo e alerta, chame Campo Recife em 128.8, alterna 135.3. Caso negativo, 125.45. Campo Recife 8, 135.3, alterna 135.3. para 1-0-5. Confirme, 1-0-5? Afirme, 1-0-5. É. Iniciando o táxi, contornando o pátio, Índia, no ponto espera, 1895, muito obrigado e bom início de semana. Negativo, mantém Duna. Mantendo. Força aérea 2580, 6220 milhas nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 190 no través de Conde, chame Aracaju 120 decimal 3, serviço radar terminado. 203, boa. Após Duna, está autorizado a ILS para o 3662? Afirmativo, está no 3662, reporte estabilizado. Reportará 3662. Torre Salvador, 2043 da Gol, no ponto espera da cabeceira, no zero, pronto. 2043, decolagem autorizada no zero, vento 110 graus, 069. Autorizado, alinhagem decolagem da pista no zero, Gol 2043. Estabilizou o final do X-Ray, o TAN 3662. Tente, TAN 3662, complete a aproximação, chama o TOR 1895. 295, obrigado, boa noite. Boa. Papapá, Lima, Lima, Fox, Trost, para 2000 pés, livre LF, reporte estabilizado. Autorizado 2000, livre LF, reporte estabilizado, livre, por favor. 3662, livre pouso na 0110 grau, 069. Livre pouso na 10, tá 3662, poderia confirmar o ajuste? Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, obrigado. Gol 2043, close 2300, controle 1208. 208. Controle gol 2043. Gol 2043, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés direto líder. Sobe para 360, após 2000 pés, direto Leda, gol 2043. 3662, Solo 02, próxima direita 211. Direita 219, 3662. Salvador, boa noite, 3662. 3662, autorizou o táxi Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, 3662. É 3662, autorizado em ingresso 41 via Juliette, posição 03. Juliette para 03, 3662. Marimar Fox passa Duna, complete final e LS Acceleration é torre 1 no 895. 1-8-5, grato, boa noite. Boa noite, o Papa Lima, Marimar Fox, estabilizado com o seu localizador. Papa Lima, Marimar Fox, chamando esquerda. 4, Lima Fox, posto autorizado no 0, vento 1-1-0 graus, 059. A sessão é cancelada para a gente, prosseguir visual para o 7. Lima Fox, ciente, passe pela direita no 7. Bom, Fox. Lima Fox, autorizado no 7, 1-1-0 graus, 059. E depois no 7, Lima, Lima Fox. 2043, rotação 60, chama o centro em 125, decimal 1, alterna 13325. 1251-3325. Salvador, voo 973, boa noite. Voo 973, boa noite. Temos aqui sua autorização para o Galeão, informação em curso é Serra, pronto, Robert. É, ele copiou a informação Serra, pronto, copiou, 973. Autorizar o Galeão conforme rota, nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós Irume, Índia Romeu e uniforme Mike India. Transponde 5144, controle 1208. 0360, conforme o plano, decola da pista no zero, primeira curva vai ser à direita, da El, Leda, pós Irume, até novembro 87. 5144 é o transponder e 1208 é o controle, o voo 973. Cotejamento correto, reporta a produção na posição 04, voo 973. Semana 04, semana para o processamento. Salvador, boa noite, voo 1096, formação Serra, autorizado segundo 0 na margem. 096, autorizado chegada a mar e desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1096. Ok, confirmando 6 mil, meia dúzia de mil, 1096. Autorizado 3 mil, 3 mil pés, 1016. 3.016, obrigado. Autólogo 973, pushback acionando a posição 4. Autorizado, push 04, chama táxi, com o 973. Chamarei. Por Salvador, boa noite, tá 38, 31, 20, parando 60, com a terra. 38, 31, boa noite, autorizado de chegada, bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Bom, 4 mil no 0 no meio, tá 38, 31. Controle Salvador, Oxanero 6310, passando o 180, restrito a 170, informação que é. Lenda 310, autorizado chegada Mari, vê se mantém a nível 050, vigilância da data. 050, chegada Mari, Oxanero 6310. Possível embargo intacto? Até o PC da chegada vai ser o número 3 na sequenciamento. Opa, então mantenha o PC da Carol Xanero 63 no campo. Para o táxi, é o gol 973. Tem 162 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Brasília. Pronto, 73, autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto espera da pista no zero, chama a torre, quando pronto, 118, décimo 95. Quem legal no zero, 116. Sente, táxi, à direita, Índia, quando pronto, 118, décimo 95, com 106 do azul, seu gol no 973. Salvador, boa noite, chegou no 973, esperando o 0 pronto. 973, decolagem autorizada no 0, 110 0 grau, 059. Decolagem pistão no 0, 973. Bono 096, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, conforme localizador. 2.000, reportará estabilizado no localizador da X-Ray. 1.096. Boa noite, essa notificação. Autorizado 2. Boa noite, César, Colosso 25, 208. 1208, obrigado. Nove, sete, três. Um, Palmar Vicente 3, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da El. 360 da El, 973. Autoridade da Salvador, boa noite, azul 27950, da informação Sierra. Azul 27950, boa noite, contato radar 80 milhas nordeste de Salvador, voo direto Bonf para interceptar a chegada a Bonf, chama ideal de descida. Voo de Bonf, chamada ideal de descida, azul 27950. 3831, desça para 2000, ajuste 1096, cancelada a restrição em pelô, informe localizador, LIS, LS, X-Ray, pistão na zero. 2000, lista de restrições, contrário estabilizado, X-Ray, 3, pode 3, 1096, estabilizado, LS, X-Ray. 1096, complete final, LS, X-Ray, chame a torre, 1895. 1895, 1095. Salvador, gol 1096. Gol 1096, livre pouso, pistão na 0. 1110, grau 059. Livre pouso, pistão na 0, gol 1096. Canemia 3110, desse mantenha 3000, ajuste 1096, e redução para 2209. 3000, ajuste 1096, reduzindo para 2209, 6310 da Canemia. Paulo Salvador, o senhor 38, depois da Fortaleza, tem indicativo. Autorizado, Fortaleza, conforme rota, indo 350, colapso pistão zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frotti, transponder 5150, controle no 208. Só confirma o nível, por gentileza, 350? 370. Opa, 370. Gostei, 2858, autorizado em Fortaleza, nível 3, 170. Via rota do plano. Decola da 10, curva esquerda, Momo Franti. 5150, transponder 1208. Corrigimento correto, reporta para adicionar a posição 02. 3850, tanto. Para o pushback, 35 já pronto push? Afirmo, tá pronto? Estabilizado, tá 3-2. Flat final, ILS Activation, minha torre 1-1-8-9-5. 3-9-5, bora. Xanema 3-1-0, desça para 2.000 pés. Autorizado final, ILS Activate, informe localizador. 2.000 pés, autorizado ILS Activate da pista 1-0, o Xanema 6-3-1-0. Passo solo 3-0, próxima direita 2-1-1. Próxima direita, 2-1-1. Bruno 973, passa 160, chama no centro em 125, decimal 1, lanterna 13325. 351-13325, é isso? Temos. Obrigado, amigo, 973. Zero, passadona, com flat final, ILS, torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, até daqui a pouco. Salvador, Oxanero 6310, estabilizado na final, trem baixando, travando. 6310, continua a aproximação, guarda a pista livre. É. Para o táxi, 3858, ONU 72 a bordo, 3-5, Teresina. 0 táxi, à direita, Índia, ponto espelho da pista no zero, se chama torre em 1-1-1-9-5, Kennegal no zero, 1-6. Ponto zero no meio, ajuste, autorizado táxi, ponto estrada 1-0, vai na frente. Puxando minha 3-1-0 na escuta? Firmo. Minha 3-1-0, ponto autorizado no zero, 1-2-0 grau, 0-5-9, Kennegal no zero, 1-6. Atenção, autorizado pouso, Ocean Air 6310. Ponto 3-2-3-1 novamente. 3-2-5-8, chama a torre? É o 3-2-5. Exatamente. A frequência do som é 1210? 121 decimal 10, 10. Afirmativo, obrigado. Solo, transmissora, boa noite, está 3831. Então, 3831, autorizando o DAC e Alfa Juliette, permissão da PSET. Alfa Juliette 073831, da Salvador, Azul 2795, Léo de Cida. 3310, Solo 3211. 2116310. Solo Salvador Oxanero 6310, livrou na porta. Salvo 059. Autorizado a decolagem, pista no zero, pista 3250. 58. Salvador, escuta. Solo Salvador na escuta. Solo Salvador na escuta, prossiga. Opa, livrou na foto, 6310. Gente, 6310, autorizando táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette pro Uno, pole position, 6310. 3858, suba via, saí da Momo para nível 370, vigilância radar. Via para 370, 3858 na saída Momo. tráfego desça para 2000, ajuste no 016. Livre LS X-Ray, informe localizador. 016, descendo para 2000, ILS X-Ray, reportará estabilizado.